Our tower. Bogia, American 980 on final 10. American 980, Bogia. The landing gear is down and locked. In a moment. Gears down and locked, American 980. Zero. Clear to land on A10, winds 170 degrees, 8 knots. Clear to land 10, American 980. Página 5 após o TAM, prossiga para o portão 2. Após o TAM, prossegue portão 2, ou no 7 ou no 5. Bom dia, eu sou 3890, centro da Fox Norte. Bom dia, 3890. Chame 1219 para copiar, por favor. 319. Salvador, eu sou 3890, centro da Fox Norte. 3890, Recife 330 autorizado, via 458. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, acione no transponder 5067. Transando Recife 330, eu pelo 2058, decolada 10 curva esquerda, Puca Caju, 1208, é o controle. Nosso transponder é o 5067, tá? 3890, tá na posição 8, foco 8. 3890, deixa eu parar, puxa, tá? Chama aí. Ali mantém 317, né? Se mantém. American 980 on the ground at 03, taxi via Alpha, Juliet, Gate 11. Gate 11, Sorteando o portão 11-1, América, mais um minuto. Tá ok, então tô no aguardo, mas escuta. Zero grave da gente. Zona 7, Ana Deculo 05, chame controle 1908, por favor. Viu a frequência? 120.80. 120.80, obrigado, bom dia. F508 após o América, está autorizado o feedback da sonagem, Alfa Salvador. Bom dia, Ultra 3597, passando externo, baixada travada. Ultra 3517. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus com 1-3 nós. Pouso no 03517, poderia confirmar a pista molhada? Pista possivelmente molhada. Teste 3517. No 804, bom dia, aguarde um instantinho, a cópia. Zoom no 9. Tá bom, está sem contato, vai estar mais de novo. No 804. Eu vou no 804, bom dia, como recebe o solo? 94. Ok, aguarde a cópia para o Galeão, nível 360. Para o táxi da 5808 da web, 138, 3 horas e 40, entrando com o fim, se necessário. Web 5808 está livre do táxi pelo Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chama a torre 186. O agente é 10 no 2, boa viagem. Ok, então autorizado Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 186, chamada a torre, registrado 1012, muito obrigado. 808. Voo no 804 para cópia. Salvador, Salvador, Salvador, 3890, para o Sega, Salvador. Teste K3890, observe o Boeing da WebJet que está intacto, saindo aqui do gate 10. Assim que o mesmo cruzar através do seu portão no 08, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Boa noite, 04, para a cópia. No 7, no solo, aos 14, existe pela direita, chame solo 1219. Pela direita, chama solo 1219, tá 3597. O Salvador, tá 3597. Tá 3597, tá pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, até 3597. Oi, Salvador, bom dia, gol 1897, aproximação, final X-ray da 10 de março para lá. Bom, 1897, continue essa aproximação. Cruzado, pouso, pistão 0, vento no ciclo 0 graus, como 2 nós, Canengá no 0 no 2. Comi 12 livre, pouso na 10, gol. Autorizado ingresso no pátio principal, o gate é o 07. É autorizado ingressar para o pátio via Juliette para o 07, para o 3597. Salvador, muito bom dia, 5808. Lado 5808, mantém o ponto de espera, dá 1-0. Bom dia, 355-4, siga. Após o pouso do Boeing, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a Lima T. Sempre após a passagem do Gol, a Lima tem um F-502. Fiat, o TAM 3890, observe, o Airbus já acompanha, está parqueando, já parqueou no gate 7, está livre o táxi pelo parque principal e Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6, e o ajustando 0-1-3 agora, é boa viagem. Para Copa Guarulhos, autorizado Guarulhos, nível 360, via Antezulu 2 horas, até Trive, após DCT Poços de Caldas, o decolagem da 1-0, com curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, DCT Elefa, intercepta aerovia, Antezulu 2 horas, controle 120, decimal 8, e acione 5102. Táxi autorizado pela Alfa, reportante da Juliette. Táxi Alfa, reportante da Juliette, voo no 897. Voo no 804 para cópia. Está pronto para a cópia, Cantina? Está autorizado, Cantina, nível 3620. Decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, intercepte a El Pesulu no 6 até Belo Horizonte, e após conforme o plano. O controle 120, decimal 8. Acione 5076. No 6 até Belo Horizonte e após conforme o plano. Coito 08, decolado 221, chame controle de frequência 120, decimal 8. 208, boa. Sobre o 4069, chame pronto no gate 3. O voo no 897 está autorizado o ingresso no pátio principal via Juliette, gate é o 01. Relativo, está autorizado então o ingresso no pátio principal via Juliette, gate 1, voo no 897. Fala, voo 804, teria autorização? Firmo, está pronto para cópia? Tá. Autorizado, Galeão. O nível 360, via Pesulu 1-0. A decolagem será da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar a Pesulu 1-0 e prosseguir até SMAP. E após SMAP, DCT Lúvito, e após Lúvito, DCT Barbacena, após Barbacena, DCT Toquim. O controle 120.8 e acione 5073. Correto, boa noite, 04, chame Santos, no gate 9. Salvador, muito bom dia, chegou um 642, sem transformação, Fox Trote, autorização para Recife. 7, gol no 642, autorizado Recife, nível 390, via pelo ICE 58, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, acione 5101. Então 390 para o Recife, decola da 10, cumprindo o perfil da Puca, transição Caju, aerovia será prevista 58. 1208 é o controle, 5101 é o transponder, o voo 642. Correto, voo no 642, chame pronto, o pushback é acionamento. Chamará. Autorizado, chame táxi, voo no 804. Aluno 53, no solo 24, e piso pela direita, chega o seu aluno 219. 219, tá 3953. Tá 3890, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, com 129. Decolagem, ataque feio, alfa. CRG está 3153, está livre o táxi via alfa, táxi lento e mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, está 3153. Z890, decolado aos 2000, chame controle de frequência 120.8. Controle 208, tá 3890. Pelo pátio e táxi Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre em 18.5. O ajuste é padrão, é uma boa viagem. É, autorizado, quantidade da 10, Tá 3 anos 103, a 09 da Gol está em táxi. Assim que a mesma deixar o eixo da Juliette livre, prossiga para o gate 10, tá 3 anos 103. O azul 4069, temos uma aeronave da Gol em táxi pelo pátio principal. Salvador, atacado 9832, bom dia, estamos com a unidade LS que está. Alisson Cargo 9832, continua sua aproximação, cheque 3 de pouso, reporte para o sono externo. Reportaria para o externo e reportando o trem baixo.